visão. Só acho, não sei assim. Os galhos secos e uma árvore qualquer. Vocês gostam? Pode pôr ali um cantinho, Guto, ó. Não precisa botar aqui em cima, não, tá bom? Pra dar resfriado tudo. Todo mundo sentadinho, bonitinho. Vem pra cá, vem pra cá. Você tá aqui, cara. Pode pôr do lado daquela guitarra ali, ó. Deixa eu conhecer, deixa eu ver se eu consigo. Vem cá, Ricardo, só pra gente ver se a gente consegue ver. Quem aqui faz parte de um GC? Levante a mão, Renato. Acho que 90%, né? Glória a Deus. Né? Essa é a nossa visão. Não sei se. É importante a gente passar a visão da igreja para todos os irmãos, né? Desde a Lagoinha, Belo Horizonte. Uma vez eu conversei com o pastor Márcio. O pastor Márcio é uma pessoa muito simples, nosso líder. Isso é uma bola, tipo, né? Eu falei, Jesus, muito estranho isso. Uma vez eu perguntei para ele exatamente isso, pastor. O que é a visão da igreja? Ele me disse algo que eu achei tão simples, tão poderoso. Tá dando hammer aqui, Dudu. Dia que dando hammer aqui, ó. Ele falou comigo assim, olha, a visão da Lagoinha é ser uma inspiração para todos os seus membros, para todas as pessoas que passarem por ela, e principalmente ser uma inspiração para todas as igrejas do Brasil. Aleluia! Então, quando alguém te perguntar qual é a visão da tua igreja, nós somos uma inspiração para você. Olha para o seu irmão e diga para você: esse é um lugar de novos começos. Que vai inspirar a sua vida. Você amar a Deus, amar a sua família e amar o próximo. Amém? Lugar de novos começos. Então, dentro da visão de inspirar vidas, a igreja da Lagoinha tem os seus ministérios, e para nós da Lagoinha, para nós da liderança da igreja, o ministério mais importante da igreja, com certeza, são os GCs, são as nossas células, nossos grupos de crescimento, ou grupo de conexão, ou seja, o nome que você quiser, ou PG, ou o que você quiser. A gente adotou o nome, grupo de crescimento, que a gente crê que tudo que Deus faz cresce. Todo grupo de pessoas que se unem, com o único propósito de adorar a Deus, buscar a Deus, cresce, não tem jeito. Não tem jeito, pode ser pequeno, pode ser o que for, vai crescer. E também é para o nosso crescimento espiritual. Você vai reparar que 99% dos irmãos que estão envolvidos com o GC conseguem lidar melhor com os problemas da vida do que aqueles que não são de um GC. Você vai reparar isso. Por quê? Porque foi criado por Deus esse negócio de gente com gente. Deus ama esse negócio. Jesus veio à Terra para nos ensinar isso. Deus ama esse negócio de gente com gente, ferro com ferro se afia. Quando a gente está junto, a gente compartilha, a gente divide, a gente multiplica, a gente cresce, a gente chora junto. É melhor serem dois do que um. Tem melhor paga. Quando um cai, o outro levanta. É a própria Bíblia. A visão de grupo celular, grupo de crescimento, é do próprio Deus. É por isso que você pode reparar que a nossa igreja tem 9 meses e parece que você conhece a pessoa que está do seu lado há 9 anos. Fizemos 10 meses, né? Fizemos 10 meses, né? A igreja tem 10 meses, parece que a gente se conhece. Já tem gente que está enjoada de mim, já. Como é que pode? Ai, eu estou cansando, pastor, você acredita? Tem alguma coisa errada. Nós temos 10 meses que a gente nem se conhece direito ainda. Não deu nem tempo de ver. Mas quando a gente se junta e a gente consegue estar em um grupo de crescimento, abrindo o coração, compartilhando, sabe, isso é diferente. É diferente, o crescimento é maior, a gente divide as nossas dificuldades e a gente descobre que a pessoa na igreja que senta do meu lado, que tem cara, uma cara maravilhosa, um carrão bacana, mas tem um grande problema que eu. Como é que ele resolveu? Peraí. A gente descobre que aquela pessoa que a gente nunca diria que era uma bênção vai ser a pessoa que Deus vai usar para transformar a minha vida. quando a gente está em grupo de crescimento, quando a gente se envolve, quando a gente está junto. É impossível. O pastor Márcio, nosso líder, dentre várias pesquisas que foram feitas na igreja, para que o grupo de crescimento, para que os ministérios da igreja crescessem saudáveis, que o foco da igreja não é só crescer. A visão da Lagoinha, da nossa igreja, não é simplesmente crescer. Em Belo Horizonte a igreja tem quase 60 mil membros. Quer dizer, quase um bairro de Caraí inteiro dentro de uma igreja. Acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu a visão de que Deus está querendo nos dar. Amém? Você crê nisso? Amém. Você imagina. Uma igreja. Mas a visão não é simplesmente crescer. O nosso foco é crescer com saúde. Amém, gente? Amém. Crescer com saúde. É a saúde espiritual. A gente poder. Né? Vocês sabem, já vão dar um fruto aí, você vai ver. Eu falei que ia trabalhar um pouco, que não ia ficar apertado. Né? Mas tá bonito, não tá? Eu queria que você desse a salva de palmas para a equipe de eventos da igreja. Mariana está lá no Mato Grosso, ela falou, amor, manda as fotos. Aí vocês vão mandando para ela aí, quem tiver o WhatsApp dela. 31-8793-8055. Manda para ela. Cresce diferente, cresce junto, cresce unido, cresce com alegria, cresce com prazer. Quem se envolve em GC não tem tempo para ver problema. Uma aleluia, viu? Vai chegando a quarta-feira, já vai dando agonia, tá chegando na hora da reunião. Sabe, a gente não tem tempo. Então, olha só, a igreja tem que ir pro domingo. Então, domingo você tá aqui. Aí você tem segunda-feira para dar, para fazer alguma coisa, se quiser, mas não consegue fazer. Por quê? Porque esse domingo o culto foi pau e fogo. Você orando língua, você voou, deu voadora no irmão do lado. Então, na segunda não dá. Você pensa assim, segunda-feira vou dar uma escorregadinha, mas não conseguiu. Aí quem fez a escolinha, aí que não consegue mesmo. É ou não é, galera? Mas aí você dormiu segunda-feira, até pensou em planejar alguma coisa, mas não conseguiu. Aí vem terça-feira, o culto também é aquele negócio. Chicote estala, Deus falando, pau. Né? Terra, Jeová, céu na terra. Glória a Deus. Aí quarta-feira, você fala assim, agora não dá. Né? Aí tem oração de manhã. Aí tem oração de manhã, você pensa assim, agora eu vou dar uma... Mas não consegue ver na oração. Pastor, mas eu não vi na oração, mas você está com, né? Tá com o fogo mesmo da terça. Aí você, domingo à noite, quarta-feira à noite, você tem um futebol. Né? Aí você fala, agora eu quero. Futebol eu vou pegar. Se você não for no futebol, você assiste o seu time, que se não for o Flamengo, vai te trazer derrota, tristeza, amargura e raiva. Então você peca vendo o jogo de futebol. Aí quinta-feira você fala assim, quinta-feira não vou pecar não, sabe o quê? Vou fazer besteira, sabe? Amanhã tem GC. E quando não tem nada na quinta, né? Quando não tem nada, porque às vezes tem encontro de mulher, às vezes tem encontro de homem. Em breve nós vamos fazer toda quinta agora, nós vamos ter assim, ó, cada quinta-feira com foco. Primeira quinta, mulher. Segunda, homens. Terceira, casais. E quarta, toda a família. Entendeu? Então vai ser, toda quinta vai ter culto. Quinta, mulheres. Quinta, homens. Aí, papo de mulher. Tem que ser, irmãos, ó, vocês podem cobrar da Rita, viu? Tem que vir no papo de mulher. Papo calcinha mesmo, entendeu? É, ué. O mundo aí fora tá falando, então não tem que falar rasgado. Os homens, a mesma coisa. O papo tem que rasgar, né? Tá entendendo? Falar de homem para homem. Aí no papo família, culto da família. Tá certo. Enquanto tiver a família toda, aí vai ser maravilhoso. Os pais, os filhos, a família. Amém? Você crê nisso? Então vai ser quinta-feira da família. Só pra família, em nome de Jesus. Aí quinta-feira foi e acabou. Aí quando você pensa em sexta-feira, chegou a hora do GC. Não é bom demais? É gostoso demais, né? Rever os amigos, comer aquela comida boa. Tem GC que não tem comida, né? Esse, né? Gostoso, irmão. Gostoso. Tem que ter... GC tem que ter comidinho. Tá falando com o pastor Márcio assim, pastor, GC nosso na igreja, ela tá tão bonita, só tem que ver as fotos, eu mostro, mando pra ele. Aí ele, filho, tem que mandar fazer comida. gosta da comida. Porque o GC é para isso, gente. O GC não é para ser mais uma igreja. Entendeu, Ricardo? O GC não é para ser um... Ah, o meu GC pastor fogo, cara, agora, mas não é pra, o GC é para a gente desenvolver comunhão. Para a gente poder estar junto. Para a gente poder ouvir o próximo. Às vezes a igreja está crescendo tão rápido que você nem se ouvir. Tá, né? Mas quando a gente está ali no GC, 20, 30, 40 pessoas, eu ia falar 10, 12, mas não dá, não consegue. Eu ia falar 10, 12, mas esqueci que não dá. Aqui começa com 25, 30. Diga bem, irmão. Né? O GC do jovem tem 80 jovens. Não entendi. GC de casais tem dia que dá o quê? 60, 80 pessoas, né? Verdade? GC de São Gonçalo já chegou a ter mais de 100 indo lá. Cadê o povo de São Gonçalo, GC de São Gonçalo? Cadê? Aí, ó, levanta a mão, GC de São Gonçalo, ó. Né? O povo que tá chegando agora aí, tá chegando ainda aí, o pessoal. GC de Tijuca, eu tive lá esses dias, tinha uns 40, 50 pessoas. Tinha até comida japonesa. É outro nível. Quando lá do outro lado da poça, filho. Cheguei lá, eu não sei se é porque eu fui. Eu não é, irmãos. Eu não é, família. Tô sentindo uma unção aí, ó. Eu não sei se é porque eu fui lá. Eu cheguei lá, tá brincando, vai ter até rodízio de japonês. Se bem que lá tem uma galera puxada pro oriental, né? Tem vários, né? Então lá já. Oriental já nasce com sushi na mão. Olha lá a bandeira lá, a GC. O pessoal da Tijuca. GC de São Gonçalo já vai ter churrasco, não foi, Igor? Não, você não está entendendo, peraí. Teve churrasco no GC. Que isso, irmão? É muita revolução. Você vai falar isso? É brincadeira? Ah, o GC da região central, da RO também fez. Então, GC é isso, irmão, sabe? Vai criando vínculo, vai criando amizades. Lembra do churrasco ano passado? Fizemos um churrascão ano passado, 600 pessoas, ó. Esse ano eu vou ter que fazer um churrascão para 2.000. Nome de Jesus, já mandei. Tem um sítio aqui em Rio Bonito, já falei para a liderança da igreja. Nós vamos fazer no segundo semestre um mega acampamento. Para 1.000 pessoas na igreja. Mega acampamento. Aí para você aí, olha só, preste bem atenção. Não é acampamento igual, pastor, acampamento não, você não está entendendo. Leva só a Havaiana e um passo, porque esse é para você mergulhar, sair de... Ou você é arrebatado, ou a gente não faz nunca mais acampamento. Eu falei para Deus assim, Deus, eu quero fazer um acampamento daqueles assim, para a gente, sabe, aqueles, aquele onde você tem o primeiro encontro com Deus, desse nível assim, sabe? Eu falei já estou pensando em alguns coletores para estar com a gente, sabe? Eu pensei muito assim, o Antônio Cirilo. Eu gosto dele porque na hora de ir pro fogo é com ele mesmo. Então, para acampamento aqui, bichinho é o fogo. Né? É, mas muito forte. De repente a gente chama o André. Ninguém gostou, tá bom. Mas, sabe? Lá na frente, no segundo semestre, a gente poder mergulhar em Deus, está com fome. Que essa é a visão da igreja. Mas mais do que isso tudo, a visão da igreja é o cuidado um ao outro. Bem, a gente cuidar um dos outros. A gente tem uma expectativa errada, muitas das vezes, de que o evangelho, a igreja é o pastor. A igreja é o pastor. É o pastor. Agora vai. Ai, meu Deus, graças a Deus. Não, a igreja somos nós. A igreja sou eu e você. Hoje eu passei a tarde toda, né, que quarta-feira eu tive, eu ia ter a tarde toda de gabinete. Aconteceu um problemaço. Eu fui dormir quarta-feira, 4 da manhã. A Mariana querendo ter filho, olha só a situação. Mas não ficou. Quer dizer, eu cheguei em casa 4 da manhã, olhei e falei, não tem nem como. Nem se eu quiser. Eu não tenho estrutura. Eu lembro que eu sou pó nessa hora. É. Porque é nisso, nós estamos começando a igreja, né? Estamos começando. Mas a gente quer enxertar em você, nós os pastores da igreja, Nós queremos te enxertar a visão de que a igreja somos nós. É um cuidando do outro. Domingo agora vai estar o Ministério Pedras Vivas com a gente. E canta essa música. Deus é o reino. Sabe? Vai estar domingo com a gente. Eu não lembro se eu combinei com o pastor do ministério se ele vai pregar. Eu não lembro. Combinei? Será que... Eu não lembro. Se, eu vou ligar para eles para ver se eu combinei. Se eles não pregarem, eu não lembro, mas eles são uma bênção, os meus amigos pessoais. Eles vão estar aqui com a gente. O pastor, um dos pastores vai estar com a gente. Eu não lembro se eu combinei para ele pregar, não lembro. Mas se ele não pregar, domingo agora eu vou começar uma série de mensagens. A partir de domingo eu vou estar pregando sobre a igreja que eu sempre sonhei. Deus tem falado muito comigo isso. Então eu vou pregar a partir de domingo agora, todo domingo. Pensas que eu estiver pregando, o tema da mensagem vai ser a igreja que eu sempre sonhei. E aí eu vou abordar vários tópicos que Deus tem falado no meu coração acerca do que é ser igreja. Qual a expectativa que a gente pode ter na igreja? O que é ser? Hoje em dia as pessoas estão tudo perdidas. O que é igreja? Um lugar onde eu peço as coisas? É isso? O que é igreja? Um lugar onde eu fico ressabiado porque já vão pedir dinheiro de mim? Então, o que é ser igreja? Quando Jesus estipulou aquela palavra sobre Pedro, o que Jesus estava falando? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Aleluia. Três amém, glória a Deus. Vou repetir. Jesus disse assim: olha, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Amém. O que ele queria dizer com isso? Nós precisamos aprender o que é ser povo, o que é ser igreja. A gente vai estar, a partir de semana que vem, a gente vai estar estudando o mesmo tema no G6. Todos os G6 vão debater o mesmo tema. Vamos falar nos mesmos assuntos. A partir de sexta-feira que vem. É isso, Ricardo? Vou chamar Ricardo aqui, que Deus colocou ele nesse momento aí, importante na igreja, para ele estar organizando e liderando. Mas antes disso, deixa eu falar da escola de líderes. Eu acabei não tocando na escola de líderes. O que é a escola de líderes? Deus tem pressa em nos preparar. Uma vez eu falei com o Ricardo assim: cara, Deus tem pressa em preparar a igreja. Deus tem pressa em nos ensinar o caráter de um líder. O que é ser um cristão de verdade, um líder cristão? O que, é que Deus espera de nós como líderes? Eu falei: Ricardo, a gente tem que preparar um conteúdo urgente para preparar o nosso povo para a grande colheita que está vindo aí. E Deus deu esse dom, Ricardo, de ter materiais de estudo, de dar palestras e tudo mais. E a gente começou então a nossa primeira escola de líderes. Confesso para você que a primeira aula eu fiquei assim impressionado, que eu não esperava tanto retorno de toda a igreja, né? Acho que tortaram aí a porta, isso aqui é assim mesmo, a foto, tá? A igreja estava entupida, né? O que é esse dinheiro? A igreja estava quase, não estava assim do jeito que está aqui, um pouco menos do que estava aqui. Eu falei: Deus, vamos sacudir essa cidade. Eu falei: Deus, olha só, olha as primeiras aulas, ó. Olha que coisa linda. Essa foi a primeira aula, até eu vim. Pode falar, irmão, achei que você não ia falar. Até lá, vim de bermuda, mas vim, amém. Júlio ainda lá no cantinho de bermuda, foi lindo, foi lindo. A gente deu um pontapé inicial, eu estava mais gordo. Diminuí a camisa, aumentou, na verdade, né? E aí as primeiras aulas, lindo, tudo de Mariana veio, linda, rindo, com maquiagem branca. Maquiagem forte, não entendi ali, mas tudo bem. Quebraram minha mulher ali na foto. Sabe? Mas aí é natural, realmente a gente sabe, gente. Já tem 8 anos que eu sou pastor. Eu sei que alguns irmãos aqui da igreja me conheceram pequeno. Às vezes olham para mim assim, e tem 8 anos que eu sou pastor. Então já estava, algumas coisas já estou acostumado. Às vezes eu sei que é difícil para você, que me conhece muito tempo, às vezes falar: ele tem que jogar a bola para mim. Mas tem 8 anos que Deus me levantou como pastor. Já tem 8 anos que eu estou nessa coisa de cuidar de gente. Tem 8 anos que eu erro, tem 8 anos que eu acerto. Tem 8 anos que dá certo, tem 8 anos que não dá. Tem 8 anos que eu vejo pessoas apaixonadas. Tem 8 anos que eu vejo gente que começa e não termina. Tem 8 anos que eu vejo gente empolgadaça e depois de alguns dias, gente desesperada, que não deu nada. Então tem 8 anos. Sabe, eu já estava preparado. Meu coração já estava pronto. O Ricardo sempre falava comigo assim: pastor, eu vou abordar um tema forte hoje, legal você não estar hoje não. Aí eu fui percebendo que era para a igreja estar livre, junto com o Ricardo, para ele dirigir esse trabalho de liderança. Mas com o tempo a gente vai percebendo aqueles que realmente estão com o coração inflamado em querer, sabe? E 70% desses hoje, claro, porque tem que ter chamado direitinho, bonitinho. E 70% desses que foram até o final, que falaram assim: não, eu sei que a galera está na praia hoje, mas eu vou. 70% daqueles que tiveram 70% de acerto, né? Acho que é isso, né? De acerto não, desculpa. De presença, nós vamos estar honrando hoje aqui, entregando para você o seu certificado. E mais do que entregar um certificado para você, olha o que eu quero que você creia. Quando você pegar esse certificado, profeticamente, você ouça da boca de Deus: eu estou contando com você. Eu estou contando com você. Você vai ser o próximo líder de GC. Vou repetir, você me dá um. Você vai ser o próximo líder de GC. Deus está contando com você. Será que você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: você vai ter um GC? Você vai ser um líder de GC. Você vai ser o próximo líder de GC, né? É, meu Adriano. Né, meu jogador? Você é o próximo. Você é o próximo líder de GC. Você é a próxima pessoa que a igreja conta. A gente está começando uma revolução nessa cidade. Você já imaginou? Olha para mim aqui. Em poucos meses, eu vou profetizar agora aqui. Já imaginou a nossa reunião de liderança de GC, como é que vai ser? Imagina isso tudo aqui, ó. Todo mundo, cada um tem um GC. Cada um liderar um GC. Você já imaginou cada um aqui ter um GC dentro de um prédio desse de cara aí? Eu lembro que eu tinha 18 anos de idade. Eu estava andando aqui nessas ruas aqui de Caraí, eu morava na Moreira César. E eu lembro que um dia eu falei isso para Deus, eu falei assim: Deus, as pessoas perdem tanto tempo discutindo qual é a maior igreja, qual é a menor igreja, qual que está bem, qual que não está. Qual que não sei. Eu falei: Deus, imagina se cada igreja tivesse pelo menos, ó, peraí, eu vou botar uma reunião, na época eu pensava em uma reunião celular, né, uma célula, vou botar uma célula em cada prédio de Caraí. Isso eu tinha 18 anos. Ricardo tá ligado, olha pro irmão que tá só lá e diga assim: chegou a hora, irmão. Chegou a hora. Amém? Glória a Deus! Já imaginou toda sexta-feira a luz dos plays acendendo? O que vai ter aqui? Um negocinho experimento. Experimenta aí pra você ver. Desce aí pra você ver o que é. Você imaginou? Lojas, que tem aqui várias lojas aqui no bairro. Aqui, nós alugamos essa loja aqui do lado, é uma loja de 90 metros quadrados. Você já imaginou quantas lojas dessas a gente pode alugar dentro de Caraí e fazer um GC? Cara, a fé de vocês está muito ruim, irmão. A fé de vocês está muito pequena. Já imaginou quantos lugares desses fechados pode ser um GC? Hein, irmão? Na frente eu vou escrever igreja, eu vou escrever nada, eu vou escrever só assim: hashtag experimento. Todo mundo de cara aí vai querer saber o que é. Olha que coisa linda, olha. Olha um dentista agora pra ver lá dentro. Na alma, no âmago. Ei, Serginho, cadê o Serginho? Você já imaginou, cara? Então é por isso que você está sendo preparado, líder. É por isso que você fez a escola de líder. Porque Deus conta com você. Amém? Vou chamar o Ricardo aqui pra gente tocar esse lance, entregar os certificados e deixa Deus usar. É? Você acha melhor? Vamos fazer uns testemunhos? Vamos lá, vai ser bom. Boa noite, Lagoinha. Amém. Cadê a turma aí que fez a escola de líderes? Amém. Graças a Deus, né? Todos aprendemos que em qualquer área da nossa vida nós podemos influenciar, não é verdade? E quando nós influenciamos, nós estamos liderando. Não é isso? E eu quero chamar aqui, vem cá, Adriana. Nós vamos ver alguns depoimentos, não vai dar pra gente ouvir todos, né? Vamos fazer assim, ó. Cadê o pessoal que vai dar os testemunhos? Lita, Val, Vai subindo aqui, quem vai dar o testemunho? Isso, aí eu chamo mais. Deixa eu e os líderes do GC também, vem Ibris, todos os líderes do GC. Vem Zé Lóvio. É, vamos botar aqui em cima aqui. Então vamos lá. Os ossos secos aqui. Eles vão falar o que significou essa escola de líderes. Oi, gente, cadê o pessoal da escola de sábado? Era assim, gente, sábado de manhã e ficava aqui o dia inteiro. E não tinha cansaço nem pressa de ir embora, não é verdade? O pessoal aí de sábado. É, não tem palavras, né? Porque é, lá em Romanos 12, 12, diz assim, né? Mas a gente precisa mudar a mente, né? Transformar a mente. E nada como estudar para ter essa mente transformada. Porque, na verdade, como o pastor Ricardo passou para a gente inúmeras vezes, nós somos líderes o tempo inteiro. E às vezes a mente da gente está desse tamaninho porque a gente não acha capaz, não acha que não é bem assim, isso não é para mim. Mas nós somos líderes no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso bairro, no nosso condomínio, o tempo inteiro. E o que a escola de líder proporcionou aqui para a gente? Organizar, embasado na palavra do Senhor, com uma liderança, com um pastor mestre aqui, com a Rita, que é aquele apoio assim, que é mais do que a costela dele, é aquela pessoa que está ali também com a gente, né? Diariamente. Eu ficava aqui, às vezes, o dia inteiro e transformou. Eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei aqui na escola de líder, e acho que talvez seja isso que o pastor Ricardo, que até que eu já estava assim, eu venho de muito longe para vir aqui, mas agora eu não reclamo mais disso não, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que vem de longe também, então não é uma reclamação. Mas eu disse assim, ai, será que é para eu ficar aqui na Lagoinha? É, não é? E quando eu cheguei aqui, eu me lembro que aquela primeira aula, eu me senti tão acolhida pela igreja, eu não me senti mais visitante da igreja. Eu me senti parte dessa família da Lagoinha. A escola de líder, gente, é tudo! Salve de palmas. Amém. Amém. Amém. Adriana. Adriana, que em breve... É breve não, semana que vem, né? Dia 23, e vai ser aqui na igreja. Vai ser aqui na igreja. Tá feliz, galera. Ah. Ela vai vir direto de Nova Iguaçu. E vamos começar semana que vem, aqui na igreja, nosso GC Reviver. Para pessoas... Para quê? Para jovens acima de 40 anos. Jovens acima de 40 anos. Jovens que estão na pista acima de 40 anos. Jovens que estão à procura acima de 40 anos. Né? Então, isso é verdade. Né, pastor? Mas você falou, tem que ter todo tipo de filho. Né? Pra reviver. Então, venha. Envelhece nunca. Tá velho é o diabo. Já viu como é que vai ser, né? Então, sexta que vem, aqui na igreja, 8 horas, é isso? É, 8 horas. Junto com Novos Começos, a gente vai separar as cadeiras. Tem salas aqui na sala. Tem salas também que a gente reformou aqui na igreja. Então, sexta que vem, você conhece alguém que precisa experimentar o reavivamento, né? Traz a pessoa e indica aí, ok? Amém. Val, Val. Vem pra cá, Val. GC de São Francisco! Olha, aqui foi direto de Nova Iguaçu, agora aqui é direto de Brasília. Gente, 3 minutos, né? 3 minutos. Eu vou reduzir. É, a escola de líderes para mim. A escola de líderes para mim, uma primeira pergunta que o pastor Ricardo pediu pra gente fazer entre si foi: você está preparada para confrontar com você mesmo? E todo mundo. Eu, particularmente, eu ainda estou me confrontando. Eu falo para qualquer pessoa, quando fala assim, a Lagoinha, eu falo, olha, a Lagoinha é um lugar que coloca as pessoas a se confrontar consigo mesmo. Então, o curso de líderes para mim significa tratamento. Então, tem sido um tratamento em cada segunda-feira, em cada culto, e tem sido bênção na minha vida, em todas as áreas, influenciando o meu trabalho, como uma vez eu testemunhei aqui com o pastor Ricardo, influenciando a minha casa, o meu esposo, e até as pessoas do próprio GC, a qual a gente está ali lidando. Então, assim, amados, experimenta. Ah, tá. É, alguns exemplos do meu chefe, né, que a gente uma vez citou aqui, de... Ah, o chefe é aquela pessoa que traz você pra junto, né? Não é aquele cara, quando você erra, ó, foi ela que errou. Então eu lembrei muito pro meu chefe, porque ele, por exemplo, ele é um advogado, né? E eu sou assistente dele. Então ele tem assim, toda vez que acontece alguma coisa, ele não coloca, ó, foi minha assistente. Não, ó, tamo junto. Então assim, eu até falei, caramba, na escola de líderes eu lembrei de você. Então assim, e toda escola, toda vez na segunda-feira, na terça-feira eu levava sempre alguma coisa para ele. Então assim, ele tá aprendendo, teve uma divisão, porque é um escritório que são dois irmãos e eles começaram a brigar e eu falei, galera, calma aí. Né, vamos unir, lá na escola de líderes foi ensinado isso, isso. Isso eu consegui influenciar e colocou por terra ali aquela briga. Então assim, eu glorifico ao Senhor pela escola de líderes. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Ricardo, pela vida do pastor Felipe que trouxe. E assim, amados, uma coisa que eu venci, e foi um confronto comigo mesmo, foi que todas as coisas em referente... Já fiz seminário, fiz CETAB, eu nunca conseguia terminar. E quando a primeira vez que eu sentei ali e falou, você vai confrontar com você mesmo, eu falei, Senhor, é o primeiro tratamento que eu quero. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui vencer a primeira etapa. Glória a Deus. Pessoal, a Rita também está lá em Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, Dourados, para ministrar para mulheres, por isso que ela não está aqui. Né? Bem, você pode estar pensando assim, poxa vida, eu perdi essa escola, e agora? Bem, e agora nós vamos repeti-la a partir de agosto. Né? Então, várias o pessoal, pessoas... Pessoal, né, Ricardo? O pessoal que não conseguiu fazer a presença... Vai, a gente vai estar informando as aulas que vão ter que estar participando, vários de vocês que estão... recebendo o certificado, vão ter que cumprir algumas aulas de agosto, tá? Setembro e outubro aí, tá bom? É, mas você que ficou de fora, você que achou que não valia a pena, você porque por algum motivo que não pôde fazer e tal, você vai poder fazer, tá bom? Amém? Eu quero chamar aqui o Anderson. Cadê o Anderson? Vem cá, Anderson. Né? Chamando o Anderson, antes dele falar, eu quero agradecer ao Leandro, ao Diego do som aí, a Isabelle, minha filha, aí, que ajudou a gente aí, tremendamente, todo o pessoal de apoio, tá? Vocês foram maravilhosos, gente, foi muito lindo mesmo, assim, todo o envolvimento, né? Aqueles que nos ajudaram nas dinâmicas, estou vendo aqui o Thiago, né, o Enildo, tantos o Sérgio, tantos, Max, desculpa que eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, né? Mas as dinâmicas foram maravilhosas e a gente teve o apoio de muita gente, amém? Anderson. Boa noite, galera. Essa escola de líderes para mim, ela foi mais um novo começo, né? A gente que tem uma vivência, já fiz vários seminários, né? Várias escolas, e como a Val falou, você se confronta mesmo. Você chega aqui, poxa, na primeira aula eu já senti a pegada. Falei, moço, esse negócio aqui é bom demais. E eu vi tantas pessoas, tantos ministérios, tantas pessoas boas ficarem no meio do caminho por causa de atitudes de líderes, né? Situações de líderes, que se tivesse feito essa escola, com certeza seria diferente. Eu vi líderes ciumentos, aprendi várias coisas aqui que eu, no dia a dia, eu pude até aconselhar. Eu pude olhar e ver que, falar assim, irmão, está errado, né? Vamos caminhar para o outro lado. É, o pastor Márcio, uma coisa que eu tive com ele, ele falou assim, melhor coisa que tem, ao invés de você querer ser servido, né? É você servir alguém. Melhor coisa que tem é você, o que você quer que faça por você, você faça pelo outro. E a gente aprendeu isso aqui, cada segunda-feira, cada sábado, mais e mais forte. Que na segunda-feira, quando acabou, eu falei assim, meu Deus do céu, que pena, acabou. Aquele gostinho de quero mais ficou guardado na minha vida e creio na vida de quem fez. E você que não fez, você que não ficou até o final, não, vale a pena você se esforçar, porque você vai ter um conteúdo que em poucos lugares, para mim, em nenhum lugar ainda vi. Né? Eu não vi ainda em nenhum lugar uma dinâmica, um conteúdo, uma escola, uma unção muito grande. Entendendo que na segunda-feira, no final, foi uma unção derramar de Deus muito grande. Então, conhecimento, unção e unidade, você vai ter aqui. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Tem as fotos aí de sábado. Que sábado, queridos, nós encerramos no horário a escola, 10 horas. Mas a unção estava tão grande no meio do louvor que nós colocamos, da pastora Ludmila. Desculpa, segundo. Era para vocês estarem prestando atenção. Olha os professores aí. Né? Então, a turma abençoada aqui de sábado, de jovens, essa turma linda aqui. Ó. Então, queridos, a unção estava tão grande e a gente encerrou com o louvor da Ludmila, né? Para nós nunca pararmos de lutar. E no meio daquela unção, todos nós cantando, quando se chegou, sentiu de Deus, falou: Ricardo, nós temos que ministrar sobre a vida das pessoas, a unção está muito grande. E nós acabamos 10 horas. E quando a gente parou de orar, eram 11h20 da noite. Foi 1h20, ainda oramos com o Hugo aqui, os músicos, né, Hugo? Foi uma bênção, o Senhor renovou aqui o grupo. Foi uma coisa linda. Então, liderança, querido. Teve depoimentos aqui de gerente de empresa reunir os funcionários e pegar os tópicos de estudo e discutir no trabalho. Amém. Sabia disso? Teve uma pessoa que falou para mim, nós demos duas aulas, o líder e a família, parte 1 e parte 2. Teve uma pessoa na dinâmica que chegou para mim e falou o seguinte: se eu soubesse disso, a minha família não tinha se acabado. Entendeu? Liderança é para toda a vida. Amém, glória a Deus. E foi forte, não foi forte, queridos? Amém? Vem cá, Lita. Quero ouvir. Eu nem posso. Fica na live. Então, a Escola de Líderes, ela realmente marcou minha vida. Se apresenta primeiro. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Fala seu nome. Amém. Prazer, meu nome é Lita Forte. É forte. Então, a Escola de Líderes, ela realmente marcou a minha vida. Marcou mesmo, eu digo isso de verdade. Eu fazia os sábados, o meu esposo não podia estar aqui por causa do trabalho, então tudo que eu aprendia, eu compartilhava com ele quando eu chegava em casa. Em uma semana, o meu esposo passou por uma situação, logo depois da gente ter conversado, debaixo dos estudos, ele passou por uma situação que ele não precisou passar por nenhum processo. Ele foi convidado para ser promovido dentro da empresa. Então, assim, marcou, a gente não esperava, mudou totalmente. Isso mostrou a característica de líder que ele tem, não é verdade? E em outra situação também, foi no meu emprego. Todo mundo tinha medo de chegar no chefe, até contei isso com o pastor Ricardo. E eu falei: Jesus, me dá forças, porque o pastor Ricardo falou que a gente não pode ter medo, a gente tem que ser ousado e ir adiante. E vamos. Cheguei na frente dele, ele com uma cara de mal. Eu falei: chefe, eu preciso muito, porque eu trabalhava num horário que me atrapalhava em todas as áreas da minha vida. Eu preciso muito descer, eu sei que talvez esse não seja o momento, mas eu tomei a liberdade de vir conversar com você, me desculpe até a ousadia, eu fui muito sincera com ele, e eu falei: eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o meu horário desça para que eu tenha a oportunidade também de crescer, não somente aqui na empresa, mas também em outras áreas. E ele me entendeu. No dia seguinte, de 20 pessoas que são na minha equipe, só eu que desci para amanhã, ninguém desceu. E ninguém entendeu isso, né, pastor? Todo mundo: Lita, por que você? Eu falei: gente, porque deu como eu Deus está comigo. Eu fiz a escola de líderes, está lá com o Lita, olha aí. Era o pastor, eu, pastor filho do Baratão. Pastor Ricardo, aleluia. É forte. Experimenta. Você pensa, não tem como. Não, gente, mas assim, foi maravilhoso. Eu indico pra todo mundo. Realmente foi o que eu... 7 anos atrás, Pastor Felipe, eu nunca vivi isso. Sabe, esse aprendizado, entendeu? Tudo que o Pastor Ricardo falava, pode ter certeza, Pastor. Entrou no meu coração e ficou. Até hoje tem ficado e vai frutificar em nome de Jesus. Amém? Deus. Líder que é líder tem atitude. Não é verdade? Fala para quem está ao seu lado aí. Você tem que ser uma pessoa de atitude. Só completa a frase. Só completa a frase. Fala para ela assim, mesmo que você vá tremendo. É isso? Vem cá, Mariana. Vamos receber a Mariana. Olha. Eu vou falar. Combinou! Eu vou falar. É forte, nós temos que falar. Até no salão hoje. Pra todo mundo saber que só a turma de segunda-feira que sabe. Eu chegava, arrumava as coisas, o pessoal ajudando. E essa irmã, essa irmãzinha, já viu o tamanho da criança. Né? Ela vinha com Subway. Desse tamanho. Aí eu fui, voltei, ela tava aí por trás assim nessa área, aí tava desse tamanho. Aí falou assim, quer pastor? Eu não quis atrapalhar, né? Eu falei, não, fica tranquila. Mas irmão, mas que houve multiplicação. Quando eu voltei, tava desse tamanho de novo. É forte! Irmão! Experimenta uma agulha forte! Cresce até o São Luís! Divulga aí, irmão, multiplicação de sanduíche, cada um. A coisa é séria, irmão. Cada outro na mochila, irmão. É impressionante. A gente ficou impressionante com a irmã, não é isso? A turma de segunda-feira, não é isso? Manda ver. Oi, gente, boa noite. É assim, um pouco até do que a outra irmã já chegou a falar. Às vezes eu, principalmente no início do curso, eu pensava assim, poxa, segunda-feira à noite, trabalhei o dia todo, fim de semana como igreja, saí com o pessoal, né? E aí a gente pensa assim, pô, tô cansada, vou pra casa dormir, né? Tomar banho, dormir cedo, aproveitar, descansar. Então, às vezes, assim, até no início dava assim, aquela desanimada de vir pro curso. Mas assim, graças a Deus, desde que eu comecei o curso, o Senhor não só foi falando, mas foi trabalhando muito na minha vida, não só a nível espiritual, principalmente espiritual. Mas o curso de liderança foi me dando uma experiência, e experiências cada dia mais no meu trabalho, na minha vida familiar, no meu relacionamento com minha mãe. No trabalho, até eu tive grandes experiências fortíssimas. Até inclusive no último curso eu estava passando uma para Valéria. Do meu trabalho, até questão de horário também. Que eu cheguei para minha patroa numa reunião que a gente teve. Eu morria de medo de reclamar do horário do sábado, porque eu queria estar aqui na igreja no ensaio do coral do sábado e nunca conseguia. E aí eu entrei em jejum e também coloquei em prática aquilo que o pastor Ricardo já tinha ensinado pra gente em relação à atitude, orar e buscar. E eu cheguei no sábado, no dia da reunião, e falei, olha, não tem como eu venho trabalhar desanimada no sábado, porque eu já tô cansada e quero ter horário para fazer minhas outras coisas também. Então vamos mudar o horário. Eu acho que até fui mais que ousada, né? Não sei, acho que foi meio que abusada mesmo de chegar. Olha, vamos trabalhar 1 hora a mais durante a semana e 2 horas a menos no sábado. Aí minha patroa virou e falou assim, tá bom. Eu, tá, cheguei a ficar com medo, assim, será que ela tá falando sério mesmo? Tá bom. Eu, tá, então tá bom, então pronto, então vamos trabalhar menos horas sábado. Então essa, assim, foi uma das experiências fortes que eu tive. Além de tudo mais, né, na vida financeira também melhorou bastante. Eu consegui me organizar melhor e tomar melhores atitudes, né, e melhores planejamentos, que é uma das coisas que a gente aprendeu também muito forte. E realmente até o último dia foi muito importante, porque o Senhor falou muito aqui com a gente. E eu quero agradecer muito ao pastor Ricardo, porque eu só, assim, não sei por que as pessoas foram deixando de vir desde o início, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder estar aqui todos os dias, desde o início até o final. Olha o meu GC dos namorados lá, ó. Ó, GC de namorados, ó, que coisa linda. A gente fez a plaquinha, a gostou do papel? Say, I love you. Olha o GC de namorados. Então, amém. Gostaria de agradecer o pastor Ricardo. Aplaudir. Foi muito bom. Glória a Deus. Eu quero ouvir alguém do GC do Rio. Vem cá, Renato. Bota vídeo pra falar aí, ó. Tijuca. Queridos, só um detalhe do que a Mariana falou aqui. Nós tivemos duas aulas sobre o líder e o dinheiro. Amém? Amém. Nós tivemos um depoimento aqui na dinâmica que uma irmã chegou e falou pra mim assim, na hora, falou, poxa, eu já sei como é que eu vou pagar a dívida que eu tenho de 50 mil reais. Entendeu? Você tem que se conscientizar que liderança é para a sua vida. Verdade. Hoje, se você vai fazer uma faculdade, e um irmão aqui testemunhou, talvez um mês depois que eu tenha falado isso, hoje, praticamente em todas as faculdades, em todas as áreas que você vai fazer, você vai ter um tópico chamado liderança. E eu não sei se ele está aqui, ele testemunhou para mim, que começaram a dar as aulas, e vou falar para vocês, para a glória de Deus, irmãos, tá? Todo o conteúdo que estavam dando na faculdade, ele já sabia tudo que aprendeu aqui. É forte. Experimenta. Então, o que nós ministramos, eu vou repetir para quem não participou. São 23 anos de experiência nossa. Tá? E hoje é ministrado em 150 países do mundo, grande parte desse conteúdo. Amém? Amém. Então vai fazer diferença na sua vida. Tá? Outra coisa legal também, gente. Nós já fechamos, já temos o local, vamos começar a obra em breve, né? Onde vai ser o nosso seminário teológico Carisma. Então, com certeza, muito do que você vai aprender lá, você já até ouviu do Ricardo aqui, quem sabe até o Ricardo vai estar de novo dando uma outra ênfase, né? Mais ministerial. Assim como a escola de líder, o seminário Carisma não é para formar pastores, é para formar cristãos. Bem, Vini, arrebenta. Olha só, eu não esperava falar, então me desculpem, né? Eu tô um pouco nervosa, mas é pra glória do Senhor. Eu louvo a Deus por estar aqui essa noite, porque isso foi uma questão de obediência. Eu comecei a fazer a escola de líderes, né? Nas segundas-feiras, só que a gente conseguir conciliar trabalho, ministério, família, é tudo bastante assim, né? Precisa de muita sabedoria. E eu acabei, devido ao meu trabalho, particulares, não consegui ficar nas segundas-feiras e optei por trocar para os sábados. E até falei para Deus, Deus, melhor parar para poder fazer com mais calma, me dedicar melhor. Aí Deus falou, não, filha, eu quero que você continue, mesmo você chegando aos sábados, às vezes só na parte da tarde, mesmo que você, né, não possa ler os módulos depois. E eu fiz por obediência ao Senhor, né? E por isso eu louvo a Deus, porque eu posso estar aqui, porque eu obedeci ao Senhor. Porque pela minha própria vontade eu não poderia estar aqui agora. Não tem sido fácil. Sábado passado, então, que foi o último dia da nossa aula, eu pensei mil vezes, falei, Senhor, vou ter que ficar emendar a vigília. Começar às 11, vai terminar às 6 da manhã. Eu não vou nem dormir. E realmente eu não dormi. Terminou a vigília às 5 horas, mas uma pessoa precisava ser assistida, conversar, eu não dormi, acompanhei essa pessoa. Me medei com a escola de líderes, né? Cheguei em casa 8, 9 horas da noite, assim, praticamente morta, né? Mas valeu tudo, gente. Valeu porque, como diz a própria palavra, o reino é conquistado no esforço, né? É no esforço. Eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E assim a gente tem que agir. Agir com poder, com amor e com equilíbrio e moderação. E por isso estamos aqui, agradecendo ao Senhor por essa vitória. E a questão do GC nem se fala também, né? Foi um grande desafio para nós. Nós abrimos o GC do Rio, da Tijuca, depois dos outros GCs. Foi até a provisão de Deus, né? Resposta de oração, de jejum, de oração. E hoje nós estamos multiplicando, né? Para a glória do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, não seria possível. Então, louvado seja Deus pela nossa liderança, que tem confiado em nós. Eu mesmo já fiz mais de 2 seminários, né? De teologia e outros seminários de libertação e de cura, mas o conteúdo que o pastor Ricardo tem apresentado para nós aqui tem um grande diferencial, amados, porque ele engloba não só a questão ministerial na igreja, mas o seu comportamento com caráter na família, no trabalho, em todas as áreas. Nós somos um só em Cristo, mas em todos os lugares, não só na igreja. E assim estamos aprendendo. Amém? Então tá, glória a Deus. Aleluia. É importante, falar, eu fiz o seminário Carisma em Belo Horizonte, né? Formei lá, a Marina também, minha sogra também, e mais de milhares de pastores no Brasil hoje, pessoas cristãs. Importante a gente falar, eu acho que é muito bonito quando eu vejo a Vini aqui na frente, uma arquiteta, né? É arquiteta que você é. Aí você viu aqui em cima aqui vendedores, você viu advogados, você viu pessoas que trabalham de escritório, de advocacia. Você, às vezes a gente tem aquela ideia, né? Vou fazer, mas eu não quero ser pastor. Inclusive, eu não sei porque vocês estão cafona pensando assim. Ser pastor é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Mas a gente tem aquela ideia, pastor, eu sou empresário, eu sou advogado. Querido, o ministério é para você. Deus quer te usar aonde você estiver. Amém? Para terminar, eu quero chamar o Marcelo aqui. Tá, Marcelo? Vai, tá. Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor, amada igreja. Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo da Andréia, fica de pé, meu irmão. Faz ela 18 anos, 6 meses e 5 dias hoje. Amor! Pra nós é um privilégio estar servindo vocês aqui na Goinha. Pra quem não sabe da nossa história, nós estamos aqui apenas 2 meses e 45 dias hoje. Estamos vindo de BH, Belo Horizonte, debaixo da direção do pastor Márcio, nosso amado pastor. E a palavra do Senhor diz em Oséias 4:6 que o povo ele é destruído, estava sendo destruído porque lhe falta um entendimento. E eu sei que não será o caso da Igreja Batista Lagoinha de Niterói, amém? Porque aqui tem líderes compromissados com a palavra de Deus, homens segundo o coração de Deus. Deus ele está largando as fronteiras desse território aqui, porque essa igreja vai marchar para o alvo, vai assumir a carreira que foi proposta por Deus. Eu queria que o amado irmão do som colocasse aqui Efésios 4, versículo 11. Já está pregando, viu? Para toda a igreja, acompanhe aqui, por favor. Agora. Efésios 4, 11. Então vamos ler junto, igreja. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Prossiga, amado, até o 16. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia despertada dos sermões. Antes, seguindo a verdade de amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A chamada que Deus tem para a sua igreja. Amém. Que Deus manda com cada um de vocês. Que vocês assumem a carreira que foi proposta pelo Senhor para abalar esta geração. Deus vai fazer através da sua geração a história de amor ser estendida. E muitos aqui terão nomes de ruas, nomes de praças, porque o Senhor tem escolhido para que o nome dele seja exaltado. Amados, cresça com maturidade. Não deixe acomodação, não deixe vocês serem abatidos por circunstâncias. As circunstâncias, para nós, amados, elas têm que se render como um tapete para nós passarmos por cima. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É isso aí, ó. A turma tá crescendo direto, hein? Nós vamos ter líder do GC novo. Marcelo vai estar aqui. Marcelo, Andréia. Fez escola de fica de pé, Andréia. Cadê o Marcelo e a Arlinda aqui também? Eles vão estar liderando qual GC? GC, novo GC de casais de Icaraí. Mas é Icaraí também. Icaraí mesmo. Legal. São Francisco e Icaraí. E vamos ter mais um aí. Vamos falar já já. Eu gostaria que todos aqueles que fizeram a escola de líderes se colocassem de pé. Todos. Somente os que fizeram a escola de líderes. Ai, que coisa linda. Tira foto, gente. Que emoção. É histórica. É a primeira turma. Então vai separar os certificados que a gente dá aqui. Bem, a Rita não está aqui, mas também em nome dela, a gente quer deixar uma palavra especial para vocês, né? A gente vai passar isso aqui, daqui a pouco a gente vai ter um lanche aqui, uma reflexão super especial. Vamos falar dos GCs já agora, mostrar os novos GCs, mas especificamente para vocês que fizeram a escola de líderes, eu quero que isso fique gravado no coração de vocês. Nesses 3 meses, nós aprendemos em nossa escola de líderes a liderar com excelência. Aprendemos também como ser um líder eficaz. Fomos impactados com os exemplos bíblicos de liderança de Abraão, de José do Egito e de Moisés. Nesses 3 meses, nos tornamos líderes seguros, pois passamos a reconhecer o chamado de Deus na vida de outros líderes e a importância de agregarmos valor à sua liderança. Entendemos que, independente das circunstâncias, um líder deve ser automotivado. Assimilamos ao longo da escola o privilégio de honrarmos nossas autoridades espirituais, atuando segundo a visão e a missão proposta por nossos pastores. Com isso, estamos prosseguindo para o alvo da liderança, que é sermos, a cada dia, um líder de líderes. O caráter do líder, que aprendizado. E, para fecharmos com chave de ouro nosso treinamento, passamos a ser líderes que nunca desistem. Que bom! Depois desses 3 meses, estamos liderando melhor a nós mesmos. Como eu falei, talvez umas 2 ou 3 vezes, eu quero agradecer publicamente ao pastor Felipe, porque a mim em particular me proporcionou cumprir um sonho de alguns anos, de ter e ministrar numa escola de líderes. Isso aqui foi fruto de oração de anos na minha vida, então eu quero agradecer mais a mim, pela confiança. Agora, para vocês, turma, Marcela, vocês foram de novo. Para vocês eu quero dar os parabéns. Vocês foram brilhantes. Deus abençoe. Parabéns. Estava falando com o Ricardo aqui, acho que ia ser muito legal. Lógico que ia ser lindo se a gente tivesse tempo de entregar o certificado para todo mundo aqui em cima, mas não dá, impossível, porque a gente gastou uma grana para... Tem uma festa, tem comida, tem tudo que você pode imaginar, porque esse é o intuito do GC, de a gente poder estar essa sexta-feira, todo mundo junto agora, sem pressa para ir embora, curtindo, se conversando, comendo, se divertindo. Daqui a pouquinho a gente vai acabar e vai ter esse momento junto. Mas eu queria, pode sentar, queria alguns vão representar vocês aqui, tá? O Bruno Alves da Silva tá aí? Bruno Alves da Silva. Aí, comecei bem. Não. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Corre, Bruno.